Desvalconcampo, trem baixo travado. Tráfico avistado, vento 1960 graus, 089, ajuste de altitude no 07. Pistão no 0, pouso autorizado, gol 2171. 2171, livre pouso na pista 190. Frequência 125 decimal 1, até 128 decimal 35. No 25 decimal 1, até 128 decimal 35, Oscar Golf Uniforme. Bravo, aceite o tráfego, parte 5, acionamento, autorizado, é parte para táxi. Zero, aciona identificação. Essa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Confirme. Autorizado Bomed, a princípio, Oxane 6250. Chanamea 350 autorizado direto ITAP, ITAP intercepta a chegada Bomed 1. No sol, os 29, libera a pista direita via Fox Trot 121 decimal 9. Fox Trot 219, 2171. Canal de pronto, Mike, liberal. Gente, papá Mike Vitor Alfa. Dá presente o taxi até papá, então decola com o Pronorte. Dá presente, vigilante, autorizado. Lá da presente, então, tome pro Norte, evite sobrevoo de aeronaves no pátio. Vento 150 graus, vento 12. Eu consta da cautela comitada. Troco pro Norte. Através da Enimar, Mike Vitor Alfa. Olá, papá, Mike Vitor Alfa, decolou o 31, chamei o controle agora em 1, 2, 0, 8. transferindo para presente, grato ao Mike Petrov. 95. Controle Salvador, papapá, Mike Petrov, decolado da cabeça 17 para o norte. Está no através da Enrimar, informará quando o visual aparecer. Papapá, Mike Petrov, para o norte, mantenha sobre a área de voo visual. Papapá, Mike Petrov. São 4-4, decolou de Salvador, afastando-se pelo setor norte. É, situação aí divergente da sua aproximação. Vento no 40 graus 08 nós, ajuste no 017, reporte visual baixar travado. Agora é visual baixar travado, estou com o 4 norte de casa esquerda. Obrigado. Visual com a pista, bom. Gente, tráfego avistado, vento 150 graus, 109, ajuste no 017, pista 10, pouso autorizado. É, pouso visual oferecia, Mike Vitoral. Ele? Visual com Serra Índia, Eco Índia para pouso, Mike Vitoral. Gente, frequência livre, Mike Vitoral, não atrás para reportar no setor. Livre, bom dia, Alfa. Para 2000 após o passe, ou 6250? Oxalé 6250, desce via chegada a Bomé de 1 para 2000 pés, longe do altímetro 0097. Autorizado final do procedimento LS3, reposta estabilizada. 0097, autorizado final 5 direita via Foxtrot, chame só 21 desse modal, hein? Direita Fox, 1219, 1230. Papa Romeu Serra Gufiosca para o regresso. Papa Romeu Serra Gufiosca, mantenha corredores visuais, reporte se nos corredores visuais, reporte CA na altitude de tráfego. Reportar a CA da Serra Gufiosca. Sobre o Zaro, 250. Chama 250, chame Torre Salvador em 198, decimal 95. 295, Bom dia, o guarda 07. 07. Bom dia, estacionado no pátio do Graé. Inicialmente com dois a bordo, a intenção é realizar um táxi até o pátio 4 para embarque de passageiros. Decolar com o Proa Sul até a região de Pituaçu, mantendo 510. Gente, é 02, o comandante, tempo de voo? Eduardo, uma hora. Eduardo, uma hora, táxi autorizado a baixa altura até o PAT 4. Informo, temos um Airbus da Avianca a 5 milhas para pouso, pista no zero. Centro do tráfego, táxi a baixa altura, o guarda-volante. Chama Airbus 502 de controle. Gente, chuva no setor, na vertical sem chuva, pista seca, vento no 60 graus no 4. Nosso reporte visual, já tem o contato, tráfego, seu tráfego no visual. Caso receba a informação, temos um helicóptero taxiando a baixa altura de um pátio para o outro, a baixa altura, ligeiramente à esquerda do eixo de aproximação. Salvador, bom dia, TAM 3663, ponto de espera pronto. A gente mantém o ponto de espera, TAM 3663, pistão zero, ali, mantém. Ali, mantendo no zero, tá 3663. Gente, agora 4 a bordo, vento 170 graus, 119, da presente, com proa sul, decolagem autorizada, aguardando transferência de comunicações, guardião 07. Autorizado a decolagem com proa sul, aguardando transferência de comunicações do guardião 07. 250, solos 43, direita via Foxtrot. Liberando a pista, mantém a posição antes do ataque Alfa. O solo orientará sobre duas aeronaves que estão na Alfa, já cientes do seu tráfego para a liberação do ataque Alfa. Gente, então, Deus, mantém a Alfa, chama o solo 229, ou 25. A nave não, é a viatura que tem na Alfa, ok? Gente, mas... Três, 663, vento 170 graus, 129, decolagem. Autorizado. Nível de decolagem está 3663. Solo Guardião 07, com proa do litoral. Este Guardião 07, acione normal, transponder 1717, decolado os 4-3. Ingresso, mantém o litoral, chame o controle agora em 120, decimal 8. 1208, o Guardião 07, para o retorno. Controle Salvador, bom dia, é o Guardião 07. Guardião 07, mantenha a linha do litoral, 500 pés, confirme Pituaçu, sobrevoo. Afirmativo, Pituaçu com possibilidade de cruzamento, quando autorizado, para o setor norte, nas proximidades do subúrbio de Paris. Gente, aporte para o cruzamento, Guardião 07. 07, chamada para o cruzamento. Desenha 63, declara os 45, chame e controle agora, frequência 120.8. É 3663, contato radar na decolagem, suba via saída São João 1, transição mótiva para nível de voo 340. Papa Romeu Serra Golf Oscar, mãe, autorizado para o ADNMA, a vertical da ADNMA chama a torre, 118.95, confirma visual com o campo. Presente visual com a rotatória e o lixão. Gente, chame a torre, 118.95, Papa Romeu Serra Golf Oscar. Salvador, bom dia, TAM 3286, sente informação Lima, passamos 190 para 1506. TAM 3286, acionando identificação dessa via chegada a Bomé de 1 para nível de voo 050. Comédia 1, para o 050, TAM 3286, descendo via, sendo identificação. Alguma chance de voarmos de TAP, senhor? Autorizado direto TAP, TAM 3286. Autorizado TAP, descendo 050, TAM 3286, muito graças. Salvador, azul 2780, 270, Santa Lima. Azul 2780, acione a identificação. Foi na proa de Bomed, chegada Bomed 1 autorizada, desça para nível de voo 060. Proa de Bomed, autorizada descida para o 060, mas 30 milhas para o ideal, poderia permanecer ainda no 60? Afirma, reporte do ideal, na proa de Bomed, o azul 2780. Ideal, voando Bomed. Controle, o Guardião 07 solicita autorização, está na vertical de Pituaçu, autorização para o cruzamento do eixo de aproximação da 10 a baixa altura. Guardião 07, autorizado o eixo, cruzamento do eixo de aproximação da 10. Na vertical do marcador externo, como tráfego final da 17 visual, Charlie 150, mantendo altitude de tráfego na 1500 pés, a 2 minutos para o pouso. Afirmativo, está ciente do tráfego sem interferência. Vai cruzar na proximidade do marcador externo. Na proa da RMAR, visual com 17. Espaço meu, CA Golf Oscar. Ciente do tráfego, chame final 17. Baixado e travado de fábrica. Chamará na final, baixado e travado, CA Golf Oscar. Pistão no zero, autorizado aliás decolar, vento 160 graus, 10 nós, ajuste altímetro no 0 no 7. Salvador, é possível fazer um TGL 97, será você? TGL 17, vento no 60 graus, 109, autorizado torre remetida, CA Golf Oscar. Autorizado torre remetida, CA Golf Oscar. Azul 2780, autorizado direto e TAP. Direto e TAP, 2780. 063, 1-1, decolado 5-4, chame o controle agora em 1-2, 0-8. 0-8-63-9-4. Chame 63 ou 9. Chame 63 ou 9, contato na decolagem, suba via saídação, voo na transição mótiva, para nível de voo 360. Direto dentro, deixando a minha 319. Direto dentro, deixando a minha 319. Azul 2780, desça para nível de voo 060. Autorizado nível 060, azul 2786. 03286, tráfego 12 horas, 24 milhas, mantendo através de duna, 500 pés, Eco Charlie 35 da Polícia Militar. Sente, eu tá, 3286. Meu CA Golf Oscar remeteu 56, curva pela esquerda, reporte pronto para girar base. Pela esquerda, reportará pronto para girar base, CA Golf Oscar. Dessa via, chegada BOMED 1 para 2 mil pés, o ajuste do altímetro 0097, autorizado final do procedimento LSXA, reporte estabilizado. Dessa via BOMED 1 para 2 mil pés no 0097, reporte estabilizado, X-ray 0, tá? 3286. Mais um toque emitido, pouso final. Pouso final para o Sierra Gofiosa. Reporte pronto para a base. Reportará. Sierra Gofiosa girando a base. Autorizado, base final e pouso, vento no 60 graus, 109, Serra Gofiosca. Livre pouso, Serra Gofiosca. Romeu Sierra Golf Oscar, solo 00, autorizado backtrack, táxi até o pátio da Bata, chame livrando a pista. Autorizado backtrack, separado. Está estabilizado, está 3286. Está 3286, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Torre 198, decimal 95, está 3286, graças. Salvador, bom dia, TAM 3286, estabilizado o sinal LS X-Ray da pista 1-0, passando o Índia Serra no momento. Está 3286, continua a aproximação. Qual é o tráfego avistado, cheque frente pouso, vento 170 graus, 089, ajuste altímetro no 017, pista livre, pouso autorizado. Autorizado pouso, 1-0-1-7, pista 1-0, TAM 3286. Táxi autorizado até o hangar da base, estacionar para frequência livre. Azul 2780, dessa via, chegada a Bombé de Uno para 2003, ajuste do altímetro 1097, tráfego 12 horas, mantendo través da posição Duna, 500 pés, Eco Charlie 35 da Polícia Militar. Sente dessa via, chegada até 2000, e vai ficar atento ao espaço da Polícia Militar em Duna, o Azul 2780. Zulu Abaeté, táxi autorizado até a Papaxã para cruzamento Lima, que Zulu. Afirmo, autorizado final do procedimento LSX-Ray já pode estabilizado, azul 2780, via para 2010, o registro do altímetro no 07, atento apenas ao tráfego no através de Duna, próxima à ponta do Maitá, 500 pés, o Guardião 07, a contrário 35 da Polícia Militar. Zulu, táxi autorizado até a táxi em Lima. Na Lima chama só 129, Lima que é o Zulu. Menos solo 05, direita via Fox Trot 121, decimal 9. Obrigado, bom dia, táxi de defesa também. Cruz Lu no, na Taxi Lima, chama o Solen 121, décimo 9. Azul 2780, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, boa. Salvador, Azul 2780, final 10 milhas. 72780, continue a aproximação, pista no zero, aguarde autorização de pouso, 1970 graus, 109. Aguardando autorização, o 2780. Vento no 70 graus, 089, já avisou com a cabeceira? Afirmo. Pouso autorizado, pista na zero. Pista na zero, 2770. Controle, pode confirmar o ajuste para o Guardião 07? Ajuste no 097, Guardião 07. Obrigado. Visado alinhar e manter a cabeceira 1-0. Eu mantenho 1-0, 2-1-7. Azul 2780, solo Azul 1-1, libere próxima direita e chame solo. Frequência 1-2-1-9. Próxima direita aí, 1-2-1-9, o 2-7-8. Bono 094, aciona a identificação, desça via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Desça via para 050, 094. Autorizaria ETAP, a posse para Bob. Confirme? A posse para Bob pode voar ETAP. Autorizado ETAP, a posse para Bob, voo no 094. Bem, autorizado, obrigado, 094. Guardião 07? Possível, Guardião 07. A intenção agora é cruzar no sentido oposto até atingir o litoral. Cruzado cruzamento. De imediato, Guardião 07, reporta liberando o eixo de aproximação da 1-0. Reportará liberando o eixo, Guardião 07. Uno 71, decolou 1-4, chama agora o controle, frequência 1-2-0-8. 2-0-8, 2-1-7-1. Boa noite, Salvador, bom dia, 2-1-7-1, usando 1500 na Sambo 1. Voo 2-1-7-1, contato radar na decolagem, suba via, saída Sambo 1, transição ótima para nível de voo 360. Dia Sambo 1, Mótima, 360, 2171, desvios à esquerda para o 190 por 10 milhas. Depois desvio direto Leda, o Gol 2171. Desvios Leda 2171. 2065, vento 1-7-0 graus, 1-2-9, decolagem autorizada, pista 1-0. Eu decolagem 1-0, 2065. Azul 4207, aciona a identificação, desça via chegada Golf para nível de voo 060. Guardião 07, confirme. Cruzará o eixo de aproximação da 1-0 ou vai manter o setor? Manter o setor, estava aguardando o final da transmissão, vai manter o setor, chamará para a nova autorização de cruzamento. Gate Guardian 07, mantenha máximo vertical do externo, entre o externo e a posição duna, próximo à ponta do Maitá, 500 pés. AGL. Afirmativo, manterá a posição duna, 500 pés. Decolados 17, chama agora o controle em 1208. 208, 2065. Salvador, gol 2065, bom dia, decolou. Gol 2065, contato radar na decolagem, subavia saída ação, voo na transição mótica para nível de voo 360. Ok, está vendo, 360, transição mótica, voo 2065. Mantenha um pouquinho à esquerda da subida, o 2065, proa 190. Gente, proa 190, após desvio direto Leda, voo 2065. Após desvio Leda, 2065. 094, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento ILS Extrui, reporte estabilizado no localizador. 2 mil reportaremos estabilizado, voo 094. Voo 2171, no chame Centro Recife. Frequência 125 decimal 1, no alterno 28 decimal 35. 251, 2835, 2171. Azul 4207, desça para 4 mil pés. 4 mil pés para 207. Confirma a chute? Que legal, no 017. No 017, 4 mil pés, azul. 2065, contato radar na decolagem, subindo para nível de voo, corrigindo, voo 2065, chama Teatro Recife, frequência 25.1, alterno 28.35. 25.1, 28.35, 2065. Duna 094, informa helicóptero, sub Duna, mantendo 500 pés, não irá interferir na sua aproximação. Eu vou no 094. Rádio 107, informo o Boeing 738, intercepção na final do procedimento LSX2. E onde o centro do tráfego, interferência mantendo o setor. Localizador agora 094. O 2094, a torre nos informa chuva leve. Complete a aproximação, chama a torre no 8.95. 295, 094. Azul 4207, desce para 2000 pés, autorizada final do procedimento LSX Tray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, autorizado final do LSX Tray, reporte estabilizado no localizador, o azul 4207.